que vai. Que não, lutou, que com, lutou ele? Com ele? Nick Diaz. Nick americano Diaz. Nick Diaz. Presente. Estamos mais. Começando mais um debatecast aqui, eu e meu amigo Paulo. Falando sobre a luta. Luta manjada de Anderson Silva. Terrível. Paulo, amigo, o que você achou? O que você achou da luta, Paulo? Eu acho assim, se a pessoa. Você viu a luta? Eu vi a luta. Não perdi tempo acordado até tarde, vi no YouTube. Depois. Ah, você viu no YouTube. Mas é os melhores momentos ou ela toda? Os melhores momentos. Ah, os menos não teve piores. Nada, exatamente, não teve nada de excelente ali. Eu ali foi um desastre. O que você achou da turma de publicidade do é o UFC, né? Do UFC, do UFC. MMA. MMA. Colocando só a publicidade, colocando só o Anderson Silva na chamada. Tipo assim, estão vendendo peixe, né? Fizeram. Estão vendendo o maior peixe que eles já tiveram. Já tiveram, entendeu? Que eles sabem que se perder essa boquinha, né? É. Que aqui, pelo menos aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. A gente tem o Lio do Machida, a gente tem outros caras aí que participam da. Do UFC, mas não é a mesma coisa que o Anderson Silva traz, né? Não, o Anderson Silva traz muito. Ele foi o primeiro que trouxe o público pra cá, né? Do, muito. Do UFC, então. Mas a luta em si foi manjada. Eu acho que foi manjada. Eu acho que não teve nenhum brilho. Não teve. O cara venceu por pontos, por mano. Pontos, não teve. Sabe, uma provocaçãozinha besta, ele tava no chão. É, ele tava no chão. Ele tava no chão. Um cara tipo, que... Acho que quiseram vender a imagem do Silva como o coitado que se machucou. É, que deu a volta, né? Por cima. E que deu a volta por cima diante de um cara que fez a mesma coisa que ele tinha feito antes. Muito bem, muito boa colocação. Eu também acho. Entendeu? Que é um cara que fazia a provocação. O cara que fez a provocação e se fudeu no final. Exatamente. A mesma coisa que o Anderson fez. Fizeram fazer um teatrinho pra, tipo assim, olha, não façam isso, meninos. É, Joãozinho, não faça isso, não faça isso. É, não pode, viu? Não pode. É tipo de uma aulinha de bom comportamento, bom. Aí a gente mais cedo tava lembrando que agora o UFC tá aparecendo aquela. Os gigantes do ringue, da, gigantes da, do ringue. Da TV Gazeta. Né? Tinha o Homem Serrote. Isso, a Múmia, o King Kong, o René, Kong. Seu filho. Você não lembra disso? Não, eu lembro do. Eu lembro vagamente dos caras. Tá fazendo aquele episódio do Pica-Pau. Ah. Aquele episódio do Pica-Pau lá que o pessoal. O Pica-Pau vai lutar com o Homem Serrote. Uh-huh. O cara com um rosto de martelo. Isso. Aí o Pica-Pau transforma o. Estão criando, né, o que você quer me dizer? Estão criando personagens. Olha, aquele ali é o. Estão criando personagens, exatamente. É o Anderson, no caso, é o coitado, né? É o coitado. Agora ele passou de ser o maioral pra ser o coitado que. Tá voltando a ser o maioral do. Da, no caso, da categoria dele, né? Que é. Ó, eu vou dar uma nota. Peso médio pesado. Vou dar uma nota pra essa luta de 1 a 10, que eu acho que. Pra luta? Eu vou dar uma nota 3, de 1 a 10, porque ninguém é palhaço. O pessoal tá sabendo ali que não teve entusiasmo ali. Não, aí o cara acaba a luta, o cara se joga. Se joga não, né? Cai lá no negócio, faz montanha. E faz um teatro, olha, eu não quero. Não, que agora. Meu filho falou pra não lutar. Pra não lutar, e eu vou ver, eu vou chegar em casa, vou conversar com a minha família pra ver se vai parar. Se pode. Meu, tipo assim, já para de uma vez. Já para de uma vez. Aí o cara foi o quê? Não, eu não vou parar do jeito que. Do jeito que eu parei. Que eu tô agora. Agora eu quero sair por cima. Eu quero sair por cima. Mas o público não é burro. Eu acho não, que. Não, o público é burro. Eu não sou burro. Porque, não, a gente não é burro porque, né? Nossa. A gente é outro nível, mas o público em si é burro. Esse mesmo público que assiste não, a luta. Não questiona. Então, exatamente, esse mesmo público que assiste a luta é o público que fica admirado, fica surpreso com as coisas que acontecem no Big Brother, exatamente. Entendeu? Com os negócios que acontecem na Fazenda. Ah, tá, inclusive falando nisso. Entendeu? Jornalista. Já vai mudar pra Fazenda já, assim? Não, não é da Fazenda. O Facebook, ficou aquela tropinha defendendo o Anderson Silva. Não, vocês não são maus brasileiros. Não, vocês não podem fazer isso. E tem o pessoal realista, que nem a gente, que tá analisando. É, realista. É um espetáculo? É um espetáculo. É um espetáculo. Só que assim, vamos deixar um pouquinho a pata de lado, vamos falar do espetáculo. Lógico, a gente quer que o cara se recupere, a gente não é tão louco assim. Mas pô, gente, olha a luta como é que foi. Não chega só a ser vergonhoso, o jeito é. Que poderia ter sido pior. Foi bem ensaiado, foi Paulo. Bem ensaiado. Foi um teatro bem ensaiado. Teatro. Olha, eu não vou mais provocar ninguém, tá? Agora eu sou do bem. É, agora eu sou o bonzinho. Eu não sou o bad boy agora. Eu não sou o bad boy. Agora eu sou o bonzinho. E agora eu sou o bonzinho. E você se no caso ele lutar da próxima vez, leva a pau. É. Independente de quem seja. Exatamente. E na minha opinião, eu acho que ele vai encerrar a carreira, viu, cara? Vai encerrar a carreira? Eu acho que ele vai encerrar a carreira. Mas por causa dessa conversinha aí do filho. Exatamente, ele vai usar isso. Aí ele encerra por cima, né? Ele encerra por cima. Porque é mais fácil, né? É mais fácil. Família e tal. Tipo assim, tem que ser muito homem pra sair fora do. É muita grana envolvida, viu? Não, lógico. Envolvida. Lógico. Muita grana envolvida. Vamos ver quantos. Depois, quantos que embolsou o Anderson Silva pro Nick Diaz? Bom, Nick Diaz com certeza embolsou bem mais. Muito, lógico, pra fazer aquilo ali um teatrinho. É. É que nem o filme do primeiro filme do Rock. Do Rock Balboa. Tinha cara que era pra apanhar mesmo, era pra ter espetáculo. Entendeu? Era pra ter espetáculo. Esse cara não teve espetáculo nenhum, ganhou por ponto. Você viu algum golpe bem encaixado ali? Eu não vi nada ali. Um golpe bem encaixado, cara. Não. Tecnicamente, assim, é que não tem como a gente falar, não, isso aí foi um bom golpe, as coisas que. E eu vou falar, eu achei de golpe, que assim, foi um ano que ele. Porra nenhuma, mas. Ah. É porque eu não considero esse tipo de atividade um esporte. Eu também não gosto muito, não. UFC, MMA... Eu acho que... Boxe... Que voltamos não, à eu não Roma vejo. Antiga. É. Eu não vejo, eu não vejo... Eu não vejo... Graça. Graça. Isso aí é circo pro povo ficar admirado com os gladiadores. E no caso, né? agora tem os personagens, né? É, que agora tem os personagens. Pra ficar só ali, ó. Exatamente. Com aquela visão... Os personagens ali esquecer dos problemas, entendeu? É que nem a Roma Antiga, igualzinho. Usava os gladiadores, só sei tudo. Que quem ficou acordado. Queria, lógico, saíram assim, ah, ele ganhou. Depois foi cair na ficha, cara, e eles viram que realmente não teve espetáculo ali. Foi uma ceninha montada, cara. Foi. Ceninha montada? E eu bem montada, bem porque montada. Foi bem. Realmente foi uma coisa bem feita. Até nas lutas laços do ringue, aquele outro americano lá, o pessoal, faz um espetáculo mais bonito. Você sabe que os golpes não pegam, mas você sabe que é um espetáculo ali. É, da onde veio o senhor T-Rock? Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. É, então, mas aí faltou nosso amigo Kleber aqui, que está em outro evento aí cobrindo, né? Tá. Infelizmente não deu. Não apareceu. Se tivesse um outro amigo nosso aqui, mas ele não tá mais presente na nossa companhia, que é o nosso amigo Kainé, ele estaria defendendo agora Anderson Silva. Defendendo amargamente, com unhas e dentes. Ele é fãzão do Anderson Silva. Ele é fãzão. Então, Henrique, encerra aí o debate. É, mas encerramos o nosso debate. Da próxima vez, e vamos um debate mais polêmico do que esse. Tá bom. Até mais, galera. Anderson Silva, a desconstrução de um mito do MMA mundial. Considerado o maior lutador da história do UFC, o brasileiro caiu no exame antidoping e deve anunciar a aposentadoria. Ó, gente, essa nota aqui é do zero hora, tá? Anderson Silva precisou de apenas 2 minutos e 57 segundos para mostrar em Las Vegas, em 2006, que é um mito, e de poucos dias para desconstruir os 18 anos da própria imagem. A derrota do campeão dos pesos médios do Ultimate Fight Championship, Rick Franklin, com uma sequência memorável de joelhadas e chutes, O brasileiro deu início a uma ascensão que levou a ser considerado o maior lutador de todos os tempos pelo presidente do UFC, Dana White. Gente, nota para essa situação do MMA, hein? O que vocês estão achando? Primeiro, ele é considerado o maior pelo dono do UFC, o Dana White? Ele tá falando aqui, foi uma descoberta. Porque tem o Jorge Sampier, né? Uhum. Tem Jorge Sampier? Não é? É maior... um canadense, mas é meio que já tá aposentado. O Dana White, tá, pelo que as matérias estão saindo, ele tá muito decepcionado, cara. Também, ele perdeu a galinha dos ovos de ouro, né? Foi o que o jornalista tinha falado uma vez pra gente, é a galinha dos ovos de ouro. O jornalista Henrique. Então, o Anderson Silva chama muita mídia, né? Chama muita mídia. Querendo ou não, ele é um cara carismático. Popularizou o MMA, né, gente? Com certeza. Né? Aqui no Brasil, sim. Porque antes era aquele Minotauro e Minotouro. Exato. Que era no Japão, ali na redor da Ásia ali. Você, e olha lá. Acho que é muita moda, não, isso aí? E eu vou mais fundo, eu vou mais longe. Mal, vocês não lembram. Na Casa dos Artistas 2, o Vitor Belfort falava do MMA. Ninguém dava uma nada por esses caras. Na Casa dos Artistas 2. Todo mundo sabia que o Vitor Belfort era um lutador de MMA. Sim, mas assim, ninguém sabia que ele tinha essa importância. Sim, mas não tinha importância aqui no Brasil naquela época. A Casa dos Artistas 2, em que ano que foi? Ah, eu não lembro. Ah, 2002. 2002? 2003. Em 98 ele socou o nosso amigo lá, o Vanderlei. É o Wanderlei Silva, né? O nome não? Foi. Ah, tá. Socou, cara, com uma sequência de 15 segundos de porrada. Gente, vamos ler. O Vitor Belfort era muito conhecido. Hein? Quem será a galinha dos ovos de ouro agora, gente? Porque perdeu o meu. Perdeu, vai perder. O que ganhou dele lá, o. Entendeu? O Minotauro fala sobre o MMA, que é violento. Olha ele falando aqui, ó. O Minotauro. Não é selvageria. A intenção é promover atletas. Eu queria perguntar para vocês dois, jornalista Henrique e Paulo. Qual é, o MMA são várias artes. Mixed martial arts. Isso, artes marciais mistas. Exatamente. Qual é a arte marcial que o cara tá deitado no chão, o cara já levou um soco. Já levou um soco, caiu no chão, o cara vai pra cima. O cara tá apanhando ainda, deitado. Geralmente tá. Se não é já tá desacordado. Se não é os dois tapinhas, três não, tapinhas. Se não é o. Nesse o juiz, caso, se não é o juiz, né? Tirar o juiz, ele tira de cima do. É verdade. Qual é a arte marcial? Se o MMA é várias artes. Várias artes, né? Entendi. Uma arte marcial, entendi. Qual é essa que, selvageria, né? Isso, mista quer dizer várias artes misturadas, certo? Isso. Qual é essa luta que o cara tá caído no chão e levando pra casa? Qual é? Não tem, sentido. Tem. Será que os samurais, a arte samurais? Eu falo pra você. Que é uma marcial psicológica. Falo pra você. Porque nesse momento ele só tá no mundo dele. Falo pra você. É a briga de rua. É a briga de rua. É uma arte também. Lógico. Briga de rua. Quem nunca brigou na rua? Eu. Eu já briguei na escola, só na rua. Não, Paulo, para. Você brigou aonde? Na escola. Na escola? Na escola?